Você sintoniza a ZYH631, Rádio Sertões de Mombaça, operando na frequência de 1540 kHz. Estúdios na Rua Manuel Alencar 35, Edifício Paz de Andrade, Centro de Mombaça. Uma emissora afiliada à ACERT, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. Direção-geral Samuel Souza.